ligado o carro, não? Não, ainda não. Tá assim, ó, deixa eu te falar. Ó, o carro já tá aqui esperando. Vai ter muita coisa. Isso, agora olha pro outro lado. Sempre atento. Se liga no palco. A mão direita não vai pegar muito, né? Não, mas é... Não dá pra enxergar nada com esse troço da rua, assim. Alô galera, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei de onde você está ouvindo, mas está no ar mais uma edição do Panela do Coque, um programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Você ouviu aí, começamos muito bem com o som do Hard Blues Trio lá do Rio Grande do Sul. É pra lá que eu vou, não que eu vá lá pro sul, pretendo, mas ainda não, é a música. É pra lá que eu vou, Hard Blues Trio abrindo grandiosamente o Panela do Rock. Vamos aqui pro blocão do Theo. Theo, meu filho, sempre com aquela pegada grande dele. Ele vai de Sonic Youth, Nirvana, Weezer, Metallica, Mudhoney e outra música do Nirvana, Rape Me, uma versão ao vivo de 91, gravado lá em Seattle, acho que é isso mesmo. Então, vamos aí, Sonic Youth, Nirvana, Weezer, Metallica, Mudhoney e Nirvana para fechar o blocão do Theo, meu filho, que mora lá na cidade do Cerro, cidade histórica, grande cidade, maravilhosa. Recomendo que, se você ainda não conheça, vá conhecer o Cerro, porque vale a pena demais. Aproveite, passe lá e conheça meu filho Theo também, beleza? Blocão do Theo para começar o programa. Vamos nessa! Thank you. Back on the road on the riot train. this freely. I got Peter Chris waiting there for me. Yes, I do. I do. In the garage, I feel safe. No one cares about my ways. In the garage where I belong, no one hears me sing this song. In the garage. I got electric guitar. I play my stupid songs. I write these stupid words. And I love everyone waiting there for me. Yes, I do. Never be, never see. Thank you. This song is about hairy, sweaty, macho, redneck men who rape. Blocão do Theo, a música ao vivo do Nirvana aí foi gravada em Paramount, em Seattle, na terra natal deles. E dando sequência aqui no Panela do Rock de hoje, nós vamos para aquele blocão lá do Dracar, Rock Bar, lá em Cachoeiro de Itapemirim, meu grande amigo Capilé da banda Ravengar. Sempre vai pedir aqui uns sons pra galera lá do Ravengar, do Dracar, do Ravengar também, da banda, né? Então um abração pro Capilé, pra essa galera de Cachoeiro do Itapemirim, que mantém a cena viva. Pra quem acha que o rock morreu, sabe, esses tiozão reaça, esses truzão chato pra cacete que fala que as coisas acabaram, são lugares como esse, inusitados, que dão certeza pra gente que o rock não vai morrer nunca, sabe? São novas que estão aí pra eternidade. Então, o Capilé é um grande parceiro, um grande incentivador do underground, né, lá no Espírito Santo. Assim como eles, tem o pessoal do Coité Rock na Bahia, que esse final de semana teve aí o Coité Rock. Não, é Rock em Roça, em Coité. Tem o Coité Rock, tem o Thriller do Metal lá em Valente, tem uma série de coisas que tem por aí. Que pra quem acha que o rock morreu, é só uma resposta. O rock não vai morrer nunca, cara. As obras estão aí pra eternidade. Então, o Capilé escolheu Bad Religion, American Jesus, Beber Até Morrer, do Raso de Porão, Lori Meyers, do NoFX, o Ravengar, né, tem um Ravengar aqui também, Long Life, Punk Rock, Sex Pistols, God Save the Queen, Pennywise e Ramones, pra fechar o bloco aqui do Dracar. Então a galera do Dracar de Cachoeiro de Itapemirim no Espírito Santo, terra de Roberto Carlos e Jair Bala, eu não me canso de dizer isso aqui, e do Capilé, que é um grande cara também da cidade, tão gigante quanto esses dois que eu sempre falo, o blocão do Dracar aqui no Panela do Rock. Curtam aí, eu volto já já.

patience trying when you tell me how to live. Well, you don't know anything. Your expectations are wearing thin. You won't even take a look to see another way. You aren't even listening. Take your deals and go away. I'm not coming the same old. I don't believe in the same old story. Not coming the same old. Don't know who you think I should be. I'm not coming the same old. I don't believe in the same old story. Not coming the same old. Done with yours. I'm living my life for me. So bad. Didn't I look up to you? Took every piece of advice you had. Go to school, get a job. Send me on your way. You aren't even listening. Take your dreams and go away. I'm not coming the same old. I don't believe in the same old story. Not coming the same old. Don't know who you think I should be. I'm not coming the same old. I don't live in the same old story. Not coming the same old. Done with yours. I'm living my life for me. For me. For me. For me. For me. For so long I tried to understand the qualities you thought made up a real man. Now it's time for me to find it for myself. I'm getting better with only your help. You never listen to both sides of the story. For me. É isso aí, galera. Esse foi o blocão aí do Dracar, Rock Bar lá em Cachoeiro de Itapemirim. Sempre reforço aqui, terra de Roberto Carlos e Jair Bala. E outro grande cidadão desse local é o Capilé, lá do Dracar, da Mandarra. Já falei também que se você passar por lá, tem uma questão, paga lá, tá na franquia do Panela do Rock, pode falar com o Capilé. Vai lá, um abraço pra essa galera que curte. E o Dracar, o Capilé, é uma prova de que tá esse extrusão, essa galera raça que fala que o rock morreu e tal. A galera só não tá nas grandes mídias, né? Esse pessoal que impõe cultura inútil aí pra gente, música ruim, conteúdos ruins, as grandes mídias, a mídia de massa, esse inconsciente coletivo que só emburrece o povo. O rock and roll vai morrer nunca, e uma prova disso é o Capilé, com o Dracar lá em Cachoeiro de Itapemirim, o trailer do metal rivalmente na Bahia, o pessoal do Coité Rock aqui em Coité também na Bahia, o palco do rock em Salvador e outros tantos movimentos que existem por aí. Então, se você está no grande centro, você não sente muita falta, mas você imagina um cara que está lá em Cachoeiro de Itapemirim e quer curtir um rock and roll. Ele tem que ir pro Dracar, o cara está lá mantendo a cena viva, certo? Então, um abraço pro Capilé, muito obrigado por acompanhar e apoiar o nosso trabalho aqui também. Lembrando que o Capilé também é um desses caras que não cobra para fazer o trabalho de divulgação que faz. É muito pelo contrário. Se você quiser tocar lá no Dracar, fale com o Capilé, ele vai dar um jeito de colocar o celular, beleza? Se estiver passando pelo Espírito Santo, recomendo mais uma vez. Dracar, Rock Bar, então foi o Capilé. Bom, dando sequência aqui no Panela do Rock, eu trouxe agora para esse bloco duas bandas que eu preciso falar a parte delas. Então, uma é a banda Jolies, não existe mais, mas eu sigo uma artista do Rio Grande do Sul, de São Leopoldo, se não me engano, a Ali, vai lá, Ally.verso. É, grande atriz, o perfil dela é bem legal, que mostra o cotidiano dela lá, com o trabalho, com as artes, as viagens e tal, sempre atuando nas cidades do interior do Rio Grande do Sul. E em 2005, cara, em 2005, vejam bem, há 20 anos atrás, ela tocava na banda Jolies. Então eu trouxe aqui uns sons para vocês curtirem da banda Jolies. Recomendo mais uma vez que você acompanhe essa moça, porque é uma grande atriz, grande artista, né? Canta, dança, sapateia, atua, um monte de coisa, e gente fina pra caramba, curte demais. Então a banda Jolies aqui pra vocês. Na sequência, a banda Tantum de Minas Gerais está completando um ano de lançamento do seu primeiro álbum. Então eu trouxe aqui três sons, eu recomendo também que você siga, porque assim, quem me apresentou foi o Dr. Way. Então eu venho seguindo aqui. Ainda não troquei ideia com a banda, isso é único e exclusivamente da minha mente aqui que eu estou tocando. Então três sons do álbum da Tantum que completou um ano nessa semana. Então, banda Jolies, lá do Rio Grande do Sul, que não existe mais, da grande Ali Verso, e a banda Tantum de Minas Gerais. Recomendo aí, e eu volto já, Panela do Rock, você sabe, coloca a banda e a cara na posição de origem. E essas meninas aí, ó, sabem de que eu tô falando. Bora! Chegou e não apareceu. Muito tempo depois ainda lembro. Não sei o que aconteceu. Baby, ainda espero uma resposta. Baby, ainda espero uma resposta. Você disse que voltava na quinta. Sexta chegou e não apareceu. Muito tempo depois ainda lembro. Não sei o que aconteceu. Baby, ainda espero uma resposta. Baby, ainda espero uma resposta. Enquanto você fugia, eu só queria estar perto. Fico me perguntando por que nosso futuro é incerto. Baby, ainda espero uma resposta. resposta. Baby, ainda espero uma resposta. Que eu já ouvi um milhão de vezes. Baby, ainda espero uma resposta. Não me faça promessas que não possa cumprir. Eu vou sempre lembrar e você não vai poder fugir. Domina, não sou boneco de vudu. Você pode até tentar, toda ação tem reação. É tão natural e te ver com cara de bobo é sensacional. Não me faça promessas que não possa cumprir. Eu vou sempre lembrar e você não vai poder fugir. Não force a porta, ela não vai mais se abrir. Você vai ficar fora enquanto eu existir. E a cada manhã, quando você acordar, você vai pensar: eu poderia estar aí. Eu poderia, mas não estou. Eu poderia, mas nunca estarei. Eu poderia, mas eu te deixei. Eu poderia, mas não estou. Eu poderia, mas nunca estarei. Eu poderia, mas eu te deixei. Dizer que quer me dominar. Não sou boneco de vudu. Você pode até tentar, toda ação tem reação. É tão natural e te ver com cara de bobo é sensacional. Não me faça promessas que não possa cumprir. Eu vou sempre lembrar e você não vai poder fugir. E a cada manhã, quando você acordar, você vai pensar: eu poderia estar aí. Eu poderia, mas não estou. Eu poderia, mas nunca estarei. Eu poderia, mas eu te deixei. Eu poderia, mas não estou. Eu poderia, mas nunca estarei. Eu poderia, mas eu te deixei. Não me faça promessas que eu não possa cumprir. Eu vou sempre lembrar e você não vai poder fugir. We'll be right back. Depois da bebedeira tudo pode acontecer. Quando tudo girar perto de mim você vai me conhecer. Colchão de mola no chão da sala, só diversão no meio de caixas de som. Quero sempre descobrir mais, chegar no teu limite, vendo que sou capaz. Noite toda é só tequila pra beber. Eu só espero no outro dia não me esquecer. Colchão de mola no chão da sala, só diversão no meio de caixas de som. Quero sempre descobrir mais, chegar no teu limite, vendo que sou capaz. Deixa entrar no meu pensamento. Você me olha, não posso parar. Venha comigo, não olhe pra trás. Não sei onde vamos, não precisa perguntar. Depois da bebedeira, tudo pode acontecer. Quando tudo girar perto de mim, você vai me conhecer. Quero sempre descobrir mais, chegar no teu limite, vendo que sou capaz. Quero sempre descobrir mais, chegar no teu limite, vendo que sou capaz. voz inocente. Read a new story. Work a rat. Estamos de volta aqui, rapaziada, para dar sequência aqui nesse panela do rock, esse cabelo de ouvir tanto e a bolha de Jones lá do Rio do Sul. E vamos continuar aqui nessa pegada do underground, do independente, com os lançamentos de Mariana Camilo. Mariana Camilo, ouça esse som, essa música também, sabe das coisas. É Foods Gang, que é clientes aqui da casa. Música nova aí também na parada. JS Rocks, lá de Terezinha, que é o Igor de Joselão, das Paulinéia, pra todo mundo que curte lá, o fã clube, né? Grande fã clube do JS Rocks lá em Terezinha. Abraço meu amigo Zé Volta também. E N Face, lançamentos da semana, hein? Mariana Camilo, Foods Game, JS Rocks e N Face. Pra completar esse blocão aqui, tem Carro Bumba, a banda Vesúvio do grande Stephen Wanda do Panela do Rock, né, cara, lá de Bauru. E, Vesúvio, né, que eu falei, Carro Bumba e White Castle, grande White Castle, essa rapaziada aí do ABCD Paulista ali, que manda muito bem, curto demais. Então, com vocês, Mariana Camelo, Foods Game, JS Rock, N Faces, Vesúvio, Carro Bumba e White Castle. Abraço, já eu volto para mandar aqueles abraços aí pra galera, certo? Vamos nessa. A gente cantava até o sol despertar. meu direito natural. Posso respirar, sai de cima, seu animal. Posso respirar, aqui é gente, sim, senhor. Posso respirar, o problema é a minha cor. Não vejo saída sem revolução. Conquistas fluídas escorrem pelas mãos. Ferida aberta, dor, humilhação. Maldito racista, pra você não tem perdão. Natural. Posso respirar, sai de cima, seu animal. Posso respirar, aqui é gente, sim, senhor. Posso respirar, o problema é a minha cor. Eu sou negro. Alma não tem cor porque eu sou branco. Alma não tem cor porque eu sou negro. Alma não tem cor e racista não tem alma. Não vejo saída sem revolução. Conquistas fluídas escorrem pelas mãos. Ferida aberta, dor, humilhação. Maldito racista, pra você não tem perdão. Nossas histórias na TV, os novos livros tão modificados, novos bandidos que não mais se veem e não se importam se que ganho é pouco. Se o bolso deles sempre cabe mais e mais. O novo roubo abalou o Senado. O novo preso fugiu da prisão. Os novos ricos, novos viciados, os novos pobres buscam solução. Não faço parte desse mundo sujo. Só tem valor aqui quem ganha mais e mais, mais e mais. Não são maiores são melhores do que eu. Não são os donos do mundo. Não temos que obedecer. de travesseiro, sonhando com agulha no palheiro, bebendo água de bueiro, se alimentando no chiqueiro, vivendo como prisioneiro, rezando pro seu carcereiro, escravizado pelo dinheiro, e o diabo é seu padeiro. Produto da pobreza, depois se diagnosticada com um novo tipo de questão mental. Me falaram que eu tenho ações que saem do normal. Acontece que não lembro. Ouço histórias cujo a origem não entendo. Já ouvi que risquei carro, bati em fulano. Que falei merda, quebrei coisa, tem amor cigano. É tanta coisa que é difícil lembrar. Nunca tem prova, mas se tem fofoca, vou acreditar. E chegou a sessão de abraços, né? Para os nossos amigos espalharem por mim. Então, meu amigo Gonzalo Munhoz, lá no Chile, que acabou de fazer uma caminhada pela Cordilheira dos Andes, bem legal, bem enriquecedor, assim, vai ser muito massa. É uma coisa que, quem sabe, um dia eu faça. É, Gonzalo Munhoz, o Jaelson, o professor Roberto, o professor Júlio, o Davi, o Rogério, lá em São Paulo. No Rio Grande do Sul, o PC da Arpoador Rádio Rock, o Jorge Turbino, o Miro, o Deco, que é do Sul, mas está em São Paulo, o Alemão. É, no Uruguai, o Paulo Lomes, do Fanáticos da Metal, na Argentina, o Paraná, o Ariel, a Debbie, o Alex. É, na Venezuela, ou na Flórida, o José da Seven Rock. Na Costa Rica, o Jorge Sanches, da Lago de Lagoa. Em Lençóis, o Anselmo da Odeia do Rock. No Búzios, o Marcelo Lica, o Ringo, e toda essa galera do hoje também aqui do Rock. Meu amigo Júnior da Alfa Rock está lá em Recife com o grande Ed, lá, nas ações promovendo o underground, a cultura. Grande abraço para eles. Em Salvador, o Luiz Omar. Desculpa aí o pigarro, porque hoje está fora. É, o Luiz Omar. O Ronaldo Pitanga, o Márcio, o Agathe, que porra, ontem tocou lá com a Lúdoba e o Grande Lion. É, não deu pra ir, né? Mas quem sabe em breve eu apareço pra conhecer o som da banda de pertinho, aguardando ansiosamente pra tocar aqui no Panela do Rock. Então, é, em BH, o Glazer, o Tognão, o Marcelo Rossi, o Reinaldo da Subrosa, o Flávio da Morte, o Guilherme da Esposa. É, e é isso. Meus amigos, eu volto já com esses abraços, porque tem mais. Nesse bloco, trouxe aqui para vocês conhecerem Murilo Augusto, grandes sonhos aqui, cara, tragando a indiferença. Johnny Marr do Ben Smith, tem um trabalho solo, eu trouxe aqui Somewhere, e uma versão de uma música do Depeche Mode, I Feel You. Little B and Mojo Brothers, lá do Paraná. Saca só essa banda. Tá lá no grupo da Musa da Carteira, Patrícia Chaco. É, Little B and Mojo Brothers, lá do Paraná. É, a banda Darwin, Inside the Zoo, Gary Bruno, Never Gonna Give You Up. E fechando o bloco, lançamento da Spectrodelic Project, Me Dê Uma Tequila. Então, esse é o Panela de Rock, um programa que coloca a bunda e a cara na posição do Ulisses. Volto já, tem mais uns abraços para mandar e vamos fazer um especial aí com o Tina Turner, que se estivesse entre nós, sopraria mais uma velhinha no dia 24 de novembro. Então vamos nessa, Spectrodelic Project, Gary Bruno, Darwin, Little Big, Mojo Brothers, Johnny Marr e Murilo Augustus. Se liga aí. Thank you. Looking forward, looking back, they say hindsight is 2020. We'll be right back. isso aí, galera. Agora nesse bloco vamos prestar aqui uma singela homenagem a Ana Bentola, que também conhecida como Tina Turner, que se estivesse entre nós estaria com 83 anos. Morreu em maio desse ano, né, cara? Então, um blocão de Tina Turner aqui pra você, em homenagem ao meu grande amigo Du. Por onde andará o Du? Meu grande amigo lá do Construtora Brasil, que se perde pelas ruas de Santa Efigênia, em BH. Então, deve estar lá no lado do Toninho. Um grande abraço para ele. Vou falar em Du, mais uma sequência de abraços aqui. Já mandei para os nossos amigos lá da Rota 220, Daniel, Paulo, Zé Júnior, Vivi, Epite e o Guto. Então, um abraço para eles. Lá em Serrinha, o Marcão, o Evandro, em Feira de Santana, a família Chau, o Marcos, o Adriano do Uber, o Walter, nossos amigos aqui por essa região. Lá em Fortaleza, o Jerônimo e o David Wilber. Lá em Rondônia, o Denis. Lá em Manaus, o Patrick, da Pina Palheta. E esse bloco, vamos prestar essa singela homenagem a uma das músicas que eu tenho na vida, Tina Turner, provavelmente vai de Problematic, Show Some Respect. Show Some Respect, Ander Martin, versão marcadora aí das músicas Rolling Stones, We Don't Need Another Hero, Rock Me Baby, A Fool in Love e I Can Stand the Rain. The Rain, Tina Turner, homenagem que estamos prestando aqui no Panela do Rock. Beleza? Curtam aí, eu volto já já com um blocão de blues, mais uns abraços aí pra vocês, beleza? Tina Turner, Anna May Bullock, não se esqueça disso. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing. Job down in the city. You see, we never, ever do nothing. Working for the man. Nice. Every night and easy. Day. We always but do I it. Never lost nice. One minute and sleep. Rough. And I will but we're going to take the beginning of this song. The thing and do it been. Easy. Big wheel keep but then we're going to do the finish. Turning. Rough. Proud Mary. It's the way we keep do. On burning. Proud Mary. And we're rolling. Ooh, rolling. Ooh, rolling on the river. Listen to the story. Left a good job down in the city. Working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep. And I was worrying about the way that things might have been. You know that big wheel keep on turning. Proud Mary keep on burning. And we're rolling. Rolling. Working for the man every night and day. And I never lost my man. We don't need to know the way home. Something on my mind. Won't somebody please tell me what's wrong? You're just a fool. You know you're in love. What'd you say? You got the face to let it explode. You take the good, but I'm not with the bad. Sometimes you're happy and sometimes you're sad. One more time. You know you love him. You can't tell understand can do when he's such a good man. And listen, he's got me smiling when I should be ashamed. Got me laughing when my heart is in pain. Oh, now I must be a fool, 'cause I'll do anything he wants me to. Now how come? You're just a fool. You know you're in love. Tell me one more time. You've got to face it to live in this world. Such a good man. And listen, without the man, I don't want to live. You think I'm lying, but I'm telling you like it is. He's got my nose open, and that's no lie. And I'm gonna keep for him satisfied. Now, how come? You're just a fool. You know you're in love. Tell me one more time. You've got to face it to live but in this world. How come? You take the good along with the bad. Tell me how come? Sometimes you're happy. Such a good man. And listen, ways of action speaks louder than words. A true saying that I ever heard. I trust a man and all that he do. And I'll do anything he wants me to. Now how come? You're just a fool. You know you're in love. Tell me one more time. You've got to face it to live in this world. You take the good. Tell me. you do when he's such a good man? Tell me. Tell me one more time. Against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain. Against my window, 'cause he ain't here with me. Hey, window pane, tell me, do you remember how sweet it used to be? Fechando o panela do rock de hoje com um bloco de blues aqui, recomendo que você ouça até o final. Então tem The Black Circles, Bad Luck, Blues Delight com Slight Handover, Night Train com Dark Don't Fight, a música de Wilson Pickett, no viado tá passando pela sua unidade aqui, The Blues Riders, Turn Off the Light, The Blues Riders, Turn Off the Light, e fechando Stem Quiet, The Southern River Band. Fiquem até o final para curtir esse som. pizza, rock and roll songs. Você não conhece Stamp Allen e The Soul and River Band. Como seu nome, dê um abraço para você, sinta-se abraçado. A semana que vem a gente tá de volta. Não se esqueçam de manter a bunda cara na posição de ninja. Um abração. Muito obrigado por estar aqui. Até mais. Fui. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Good vibes. Tchau. Thank you.

last forever, and I'll be over you. fall asleep, look into your dreaming eyes. I'm lying on my bed, I feel a hot pain. Remember when I grabbed this steering wheel and lost the one that filled my solitude, the one that filled me up. Will you please turn out the lights? Just clear the pockets and set these wall on fire. Yes, set the hall on fire. Will you please turn out the lights? 'Cause in the dark, things are pretty, baby. Just don't burn yourself, honey. How far to go before my legs break down, but I'm sure it will be worth it. These red lights just slow me down.